Romeu, a voz que apaixona. Não sei se foi sorte, tudo bem. Eu só sei que agora cê tá me tirando a paz. Com seu jeito de inocente, só quero ouvir que quando cai a noite, cê tá pensando em nós. Não tem sentido viver sem teu amor. Eu quero você, seja do jeito que for. Cê sabe que eu sou louco por você. Eu paro com as baladas, deixo de beber só pra ficar contigo e acordar todas as manhãs. Cê sabe que eu sou louco por você. Paro com as baladas, deixo de beber só pra ficar contigo e acordar poucas manhãs. Romeu, não sei se foi sorte, tudo bem. Eu só sei que agora cê tá me tirando a paz. Com seu jeito de inocente, só quero ouvir cai a noite, cê tá pensando em nós. Não tem sentido viver sem teu amor. Eu quero você, seja do jeito que for. Cê sabe que eu sou louco por você. Eu paro com as baladas, deixo de beber só pra ficar contigo e acordar todas as manhãs. Sabe que eu sou louco por você. Paro com as palavras, deixo de beber só pra ficar contigo.